verdadeiro, de olhos da cor verde do mar. Também como ele traiçoeiro, mentiu-me tanto seu olhar. Ele levava o dia inteiro longe nas águas a pescar, e eu, intranquilo, o seu veleiro lá no horizonte a procurar. Mas quando a tarde escurecia e o sino punha-se a tocar, a badalar Ave Maria, vinha uma vela sobre o mar. Era o meu lindo jangadeiro, passava os dias a cantar e a ver se breve escurecia a hora feliz do seu voltar. Mas há na vida sempre um dia. Olhar lindo e traiçoeiro, não buscou mais o meu olhar. Mas numa tarde alviçareiro, o sino ouvi a repicar. Era o meu lindo jangadeiro que ia com outra se casar.